Olá, pessoinhas! Aqui é o DG e eu fico surpreso que mesmo na terceira temporada do Betacast eu ainda precise te lembrar que esse seu texto que você acabou de escrever e quer postar ainda hoje não tá bom. Na real, provavelmente ele tá horrível. Cara, revisão é amor, revisão é vida. Põe isso na tua cabeça. Saudações, amigos ouvintes. Cá estamos mais uma vez. Eu tenho preguiça de revisar o texto dos outros, mas eu adoro revisar meus próprios textos. O narcisismo literário. Oi, gente. Ai, eu tava com saudade do Betacast. Clarinha. Ai, ainda bem que eu cheguei pra dizer, calma, melhorar o texto não tem nada demais, não é o fim do mundo. Não é um bicho de sete cabeças, não de forma nenhuma. E, gente, Clarinha, que agora está como convidada, se vocês não sabem, ela infelizmente saiu da liga, ela agora tá... Não, infelizmente não, que ela está trabalhando maravilhosamente, comprem os livros dela, vão lá na Editora Charme. E o tema de hoje é revisão de textos. Mais um daqueles betacasts que são basicamente uma hora da gente implorando pra vocês pararem de passar vergonha na internet. Vinheta! Pra quem gosta de ler, todo mundo tem que aprender a cortar. E pra quem gosta de escrever, que a bunda não prejudica. Betacast! O quê? Eu fiz isso? Ai, que vergonha! O podcast da Liga dos Betas, do Near Fanfiction. É processo caótico, pode ser maravilhoso na hora de escrever, mas na hora de revisar é um inferno. Estamos de volta, pessoinha. E agora precisamos mesmo falar disso? Eu acho que não, mas quero encher linguiça nesse episódio, então vamos falar nisso. Então, Clarinha, com sua vasta experiência como autora profissional, por favor, nos responda a seguinte pergunta. Por que revisar? O que revisar, reescrever, enfim, trabalhar o texto traz para nós como autores... É como vantagem. O que é que traz de vantagem? Olha, eu acho que revisar é uma chance, sabe? É uma segunda chance que você dá pra você mesmo, sabe? De acertar. E todo mundo merece uma segunda chance, né? Então, assim, com a cabeça menos neurótica, por culpa dos prazos e tudo mais, ou, sei lá, qualquer outro problema que você tenha na sua vida, fica muito difícil quando você tá concentrado ali, você perceber que você cometeu algum erro, né? Então, o melhor é você esperar. Porque a escrita, o processo da escrita em si, ele é um processo que muitas vezes a gente está fazendo num fluxo. Gente, quando eu falo que a gente faz num fluxo, eu não estou dizendo que é o espírito obsessor da inspiração, não. Pelo amor de Deus, não. É que a gente começa a escrever, as cenas vêm vindo na nossa cabeça enquanto a gente está produzindo, e a gente segue o que a nossa cabeça está formulando. E às vezes isso é tipo, muito natural, e a gente acaba deixando um monte de coisas passar porque a gente está seguindo em frente. Às vezes são erros que a gente vai cometendo que a gente até percebe, mas a gente não quer parar o que a gente está produzindo para voltar lá e resolver isso. A gente só toma nota e segue em frente para não perder esse fluxo do trabalho mesmo. Tá errado assim, tá errado o texto, mas eu, como eu já tô no ímpeto ali da escrita, eu não paro, deixo aquilo anotado para voltar depois e revisar e corrigir, entendeu? O erro, porque às vezes, como a escrita é um processo criativo, a gente tende muito a acreditar que ela não tem regra, mas na verdade também tem muitas regras a serem seguidas, de ortografia, de literatura, de narrativa, enfim, diversas regras que a gente precisa seguir. Então, por mais que seja um processo criativo, onde o autor tem liberdade de escrever o que quiser, ele precisa seguir algumas regras que às vezes ele acaba esquecendo e ou falhando na hora da escrita, e por isso a revisão é importante para a gente conseguir corrigir algum tipo de problema que o texto possa apresentar, né? Que revisar é melhorar, né? Sempre revisar vai ser melhorar o texto. Você nunca revisa e deixa o texto pior. Eu falo isso por experiência própria, porque raríssimos são os textos que eu digito e não fico com vontade de mudar alguma coisa depois, né? Particularmente falando, eu sou meio vaidoso com o que eu escrevo, então eu gosto de ler e reler o que eu mesmo escrevi. É como se eu fosse o meu autor preferido, sabe? Eu gosto do meu estilo. Eu gosto do meu estilo. Queria ser assim, queria ter essa autoconfiança maravilhosa. Não é necessariamente bom, é só que eu gosto do que eu escrevo e como eu escrevo. Não, assim, processo muito claro. Você escreve sobre o que você gosta, então você sempre vai fazer o que te sabe, o que te agrada. É aquela coisa, se você quer bem feito, faça você mesmo. E quando eu faço, eu gosto, eu fico legal. Ao longo do tempo, nesse processo de releitura das coisas que eu já escrevi, eu percebi uma coisa. Quanto mais o texto envelhece, mais eu quero mudá-lo. Isso porque eu, com o passar do tempo, aperfeiçoo a minha própria escrita. Então, o que eu escrevi antigamente parece desatualizado. Por isso, reler o que você escreveu depois de um tempo é essencial, né? Faz você melhorar o texto. Então, você deixa o texto de molho um tempo e depois você volta a reler ele para conferir se tá mesmo bom ou não. Mas é que eu não deixo muito tempo, não. Assim, eu tenho coisas na gaveta, eu tenho textos muito antigos que eu olho agora, eu nem sei por onde começar a revisar, porque tá tão diferente do que eu tô produzindo hoje em dia. Eu sei que Clara tem uma série de livros na gaveta. Tenho, mas a maioria eu já descartei já. Ah, tá. Porque também se você deixa muito tempo, vira vinagre. Vira vinagre, exatamente. Ensinamento. É bem isso. Ensinamento. Nossa, muito real. É muito real. Linha amarga, né? Então, você perde o tesão do... Não, e fora que você mesmo fica com vergonha. Você olha assim e fala, o quê? Eu fiz isso? Ai, que vergonha. Eu lendo as minhas primeiras fanfics, sabe? Cara, nossa, eu tenho o primeiro texto que eu escrevi, assim, literariamente falando, pra postar pro mundo. Eu tenho ainda no caderninho guardado e eu guardo com tanto carinho, mas... É horroroso, é horrível, é muito ruim. Eu tenho ele no NIA e ele é pavoroso. assim, eu salvo a ambientação, que é assim, eu acho que a ideia de uma máfia clandestina em São Paulo tomando conta de tudo é muito legal. Mas fora isso, eu descartaria todo o resto. A trama do irmão que quer salvar a irmã que tá doente, é tudo muito clichêzão, é tudo muito triste. Tá, mas olha só, aí você vai querer enveredar por uma questão de clichê? Tem gente que caça clichê pra ler. Não, sim, com certeza. Mas é que não é mais a minha vibe. Então, mas eu acho que a grande questão é mais é a forma como você escreve, é a execução, né? É as palavras que você usa. Dessa vez eu tô falando só da minha experiência, do meu tipo de escrita. Mas de verdade, tem gente que trabalha os clichês de uma forma que eu fico assim... Cara, isso é genial. E realmente é uma parada que é muito questão de como você produz mesmo. E até por isso a revisão é tão importante, porque... pra você trabalhar esses clichês de uma forma melhor, pra você trabalhar a sua escrita de uma forma melhor, de forma a introduzir aquele tema que às vezes pode ser um pouco, entre muitas aspas, batido, mas que se você fizer um bom trabalho de escrita, um bom trabalho de revisão, de reescrita, ele pode saltar, sabe? Aflorar e mostrar uma versão muito incrível dele mesmo. Até porque um detalhe, às vezes a pessoa... Quando a gente fala de revisão, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa talvez seja a ortografia. E a revisão não se limita a você passar um corretor ortográfico e conferir tempo verbal e conferir concordância e coerência e coesão. Vai muito além disso, né? Você acaba pegando elementos da história, descrições às vezes que não precisavam estar lá ou que necessitavam estar em determinada cena, características às vezes contradições de personalidade e ações dos personagens, né? Às vezes você coloca um personagem que é muito tímido para dar uma palestra, não é necessariamente coeso, não sei, depende do desenvolvimento. Então isso tudo passa por um processo de revisão na hora de se... A roupa. A roupa, porque... Isso, inclusive, numa das minhas fanfics... Ele começa de blusa vermelha e termina de vestido verde. Um negócio completamente aleatório. Quem nunca? Uma vez eu... Isso é numa fanfic minha publicada. Eu recebi um comentário de um cara que falou, olha, legal, sua fanfic tal, não sei o quê, deixou um comentário, mas ele botou uma nota e disse, só que você começou a fanfic num sábado chuvoso e terminou num domingo chuvoso. Por quê? Passou um dia? Eu falei, não, era... Um sábado, eu assim, como eu escrevi a fanfic em muitas etapas, sabe, de texto, vai e volta em texto, não foi numa tacada só, na minha memória tava no domingo, e era sábado, eu tinha escolhido sábado para as coisas passarem, então essa é a importância da revisão. Porque por mais que eu tenha revisado a fanfic, revisado a escrita, revisado a ortografia, o domingo estava escrito certo, então passou dos meus olhos, sabe? Tinha um nível de atenção um pouco mais refinado nesses detalhes, e é para isso que serve a revisão, né? É, e todo mundo tem uma história dessa, cara. Todo mundo tem uma história dessa. Eu, por exemplo, meu problema é com nomes. Porque assim, mesmo na vida real, eu demoro a decorar o nome das pessoas. O livro é a mesma coisa. Então o que eu faço de trocar nome de personagem não tá escrito. Porque eu não lembro e eu vivo trocando. Não, tá escrito sim. Tá escrito. Nesse caso, justamente está escrito. Inclusive, eu lembro que eu mandei um print pra Clara do livro que eu estou reescrevendo no momento, revisando. Olha também. E ela justamente apontou isso. Ele falou assim: ué, Douglas, é o Isaac ou é o Matias que tá nessa cena? Foi. Porque eu troquei os nomes dos protagonistas na cena. Eu fiquei, caraca, é verdade, eu escrevi tudo errado. E, foi mesmo. Fora que no início eu ainda não tinha decorado o nome de todo mundo certinho, bonitinho. E aí minha protagonista, uma das minhas protagonistas se chama Marion. Aí eu botei tipo Marion com O e N, M no final. A grafia do nome feia. Já errei muito. A grafia. Eu troquei a grafia do nome dela porque eu ainda não tinha internalizado. Eu tenho um troço com o nome, eu não consigo. Demora muito pra eu pegar o nome de todo mundo e ficar na cabeça e decorar, entendeu? Você tem um negócio assim também, Clara? com ambiente, com tempo, com nome e tal? Não. Ela é maravilhosa. A diferença entre os amadores e o profissional, né, gente? Eu já comecei a fazer roteiros, né? Claro, nas primeiras fanfics, você fica... Não sei, você se sente meio... Ah, eu tô desbravando o mundo, né? Você acha que tá fazendo uma maravilha. Depois você vai ler uma merda, né? Você desbrava aquilo e... Caraca, que porcaria. Mas esse teu primeiro ensaio, né... É tipo assim, você tá começando a andar, você não vai sair correndo uma maratona São Silvestre, né? Não existe isso. Você tá começando a andar. Depois você começa a entender que o que você pode fazer, o que você não pode fazer e como você pode fazer melhor. Então tem a questão, toda uma questão de um roteiro, de você criar... Você fica meio paranoico, né, com aquelas pessoas. Você começa a tentar viver a vida daquelas pessoas ali na tua cabeça. Uhum. Então, assim, vocês dois são fanáticos também de ficha de personagem, então vocês sabem o que eu tô falando. Sim, eu gosto. Inclusive, eu recentemente comprei um livro muito bom. Vou fazer merchan de graça aqui, mas porque o livro é muito bom. Aquele que você me indicou? Eu indiquei pra Clara, inclusive. Uhum. Que é o Santa Adrenalina, da autora brasileira Cláudia Lemes. Que é uma autora de mistério, de suspense e tal. Muito boa, de verdade. E ela fez esse livro teórico, e é um livro muito fácil, gente. Tipo, tá R$3 na Amazon, um negócio assim. Não passa disso. Tá baratinho. E é um livro com muita informação condensada. É um livro que você lê do início até o final e é só conteúdo pra você, entendeu? E lá tinha uma ficha assim que, se eu não me engano, era 150 perguntas pra fazer para o seu personagem. Nossa. Tem um negócio desse. E eu fiz. E é muito legal porque ela engloba muita coisa. Engloba, tipo... Desde nome, idade, signo, em que condições sua mãe teve, a mãe dessa personagem teve ela? A mãe dela tá viva ainda? Que condições o pai dela estava quando a mãe estava dando a luz? Ele está vivo ainda? Qual a relação entre eles? O que a relação entre eles mudou na vida da personagem? Qual o posicionamento da personagem sobre X assunto, sobre assunto Y? Qual é a personagem fuma, bebe, faz não sei o quê. É uma Mas série de perguntas. Mas é porque em algum momento você vai usar isso num diálogo, cara. Cara, aí tu vai inventar do nada. Você... Puf. Ah, é isso. Aí isso é que dá o erro, entendeu? Quando você começa a inventar o troço do nada porque você nem se preparou para aquilo. Aí quando vai chegar lá na frente, aí tipo assim, você vai dizer: ah, não, meu pai largou minha mãe quando antes de eu nascer, depois eles voltaram. Aí depois vai chegar lá no final, você tá chorando: ah, que foi? Não, porque eu morro de saudade do meu pai, porque ele foi embora. Aí tu fica assim: pô, mas ele não tinha dito outra coisa? Sim. Assim, claro que você não vai usar todo esse conteúdo que você acaba adquirindo com essas 150 perguntas. É muita coisa, é muita informação. Mas, cara, se você precisar de alguma coisa ali, tá aí. Tá pronto, sabe? Tá feito. Tá cara, pronto. Mas olha só, eu vou ter que discordar. Eu vou ter que discordar, porque você vai usar. Você vai usar. Você vai usar. Sabe por quê? Até para você traçar a própria personalidade, entendeu? Quando você vai traçar a personalidade da pessoa, tudo o que você vive influencia em quem você é. Não, sim, com certeza, com certeza. O que eu tô falando, assim, é que você não vai por um diálogo expositivo revelando tudo isso. É isso que eu quis isso dizer. Isso é verdade. Não, mas nem é sempre. Claro que tudo que você escreveu ali, você monta uma persona. Uhum. E por montar uma persona, tudo que você escreveu ali influencia em cada ação, em cada fala, em cada coisa que ela é aquele ditado, faz na vida, né, dela. O que abunda não prejudica. É verdade. Sim, sim. O que abunda não prejudica. Então, isso inclusive, aliás, repara que engraçado. Quando eu tava jogando RPG... É recorrente eu falar de RPG aqui? Me desculpem aqueles que não gostam. Tudo mas bem. Vão ter que engolir o meu... Eu adoro. Meu lado de RPG. Aí, determinado personagem, sem entrar em detalhes, sendo breve, tinha uma ambição, né? Ele tava numa espécie de pós-vida, digamos. E em vida, ele foi um médico. Então, os poderes desse personagem eram todos baseados em medicina, em sangue, em cirurgia, em corte, em... Nesse tipo de peculiaridade que a medicina traz. Porque ele foi um médico em vida, né? Mas eu nunca revelei isso pros players. Pros jogadores. Eles não sabiam disso. Quem sabia disso era eu, para basear o personagem. Então, mesmo que você não coloque as informações que você fez com essas perguntas no jogo de maneira expositiva para as pessoas saberem, ou no texto, para as pessoas descobrirem aquilo, você vai ter para si e vai conseguir aplicar, mesmo que as pessoas não saibam. Então, mesmo sem as pessoas saberem, eu sabia que o cara era um médico em vida, por isso os poderes deles em morte, como espírito, eram de determinada maneira, entendeu? E assim foi com diversos outros personagens. E numa conversa depois eu revelei aos jogadores, olha, na verdade ele foi um médico. Aí, todo mundo... Então faz sentido, foi por isso que isso. Então você acaba enriquecendo o contexto sem muita dificuldade, entendeu? E isso, inclusive, numa reescrita, numa reanálise, ou, enfim, numa revisão, você consegue detectar e consegue aprimorar aquilo que você acaba deixando passar, né? Por acaso, por desatenção na primeira escrita. Agora, importante dizer também que existem formas de se fazer uma revisão de maneira adequada, né? Não é simplesmente você sair reescrevendo aquilo que você tem de cabeça, de memória. Então pode ser, a princípio, simplesmente reler o que você escreveu, fazendo as alterações ao longo do texto. Isso, no caso, é lógico, de um texto pequeno, enxuto. Mas como também você também pode estar lendo tudo com mais calma, tomando nota dos pontos importantes, para depois, em uma segunda checagem, e conferindo aquilo que faz mais sentido, etc. e tal. Posso fazer um pequeno adendo? Porque você comenta, reler e ir alterando ao longo do texto. Minha dica é, e eu aprendi isso com a senhorita Clara, que está aqui conosco. Faz uma cópia desse documento, deixa o documento original guardadinho, e vai revisando na cópia. É. Porque se você fizer uma mudança e se arrepender depois, pra você achar esse documento, a versão anterior, talvez você tenha uma versão anterior, talvez não. Se não, já era, perdeu. Como eu uso o Google Docs, eu tenho as versões de atualizações, né? Mas muita gente usa o Word, por exemplo, ou qualquer outro editor que não tenha essa opção. Então, lá no Word tem aquela opção de você colocar revisão, você bota aparecer toda a marcação ou não. Não tem aquela parte ali, naquela abinha de revisão? De você deixar marcado todas as alterações que você está fazendo. Sei. Ali você pode até ter o que você tem anteriormente. Mas nunca vai ser igual ao teu original. Eu acho que você sempre tem que deixar o original quieto lá no cantinho. No caso do Google Docs, você tem o sugestão, né? Que é uma espécie de revisão, onde você vai fazendo alterações em cima do texto original. Também é interessante usar. Mas assim, em caso de histórias grandes, com uma trama mais elaborada, esse segundo método que a gente falou, de tomar nota ao longo do texto, é mais seguro, né? Uma vez que você vai ter boas anotações e você vai ter uma direção mais correta do que se fazer. Aliás, sem desviar muito do assunto, vocês precisam, na hora de revisar, checar o conteúdo do roteiro que vocês escreveram antes de dar início a essa história. Sim, roteiro. Vocês precisam ter um roteiro. O roteiro é muito importante. Faça um roteiro daquilo que vai acontecer, daquilo que não vai acontecer na sua história. E depois, na hora de revisar, você pega o roteiro e compara com a versão que você está digitando, para ver se você vai chegar no ponto que você queria, né? Ou vai ter que precisar fazer algumas alterações. Eu simplesmente não entendo quem faz história perder de vista. Não entra na minha cabeça. Eu sou muito... É o escritor jardineiro. Eu faço jardineiro. Isso, cara, mas assim, é porque é RPG, né? Então, é aventura. É tipo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, eu sei que se você for produzir uma história com início, meio e fim, você precisa, de fato, ter um roteiro, tudo certinho. Mas no meu caso, como eu produzo muito mais RPG, eu dependo dos outros para que a minha história tenha um final. Então, eu não consigo planejar, né? Mas mesmo... você dependendo dos outros e tudo mais, você tem uma série de antepassos que você toma, mas a sua mídia é diferente. O plot, digamos, né? Do guerreiro que vai ter que ir, vai proteger a princesa, vai matar o dragão. Eu tenho esse plot, mas como vai ser o meio, se os caras vão querer matar o barman no meio do caminho, eu não sei. Então fica, é uma questão delicada. Quem trabalha com RPG realmente trabalha com situações tipo assim, o cara te fala, fica meia hora explicando a quest, vai fazer a quest e tal. Aí o jogador pode simplesmente falar não e virar as costas e ir embora. Então, você tem que lidar com esse tipo de aleatoriedade. Mas é divertido, vai. É, muito divertido. Quer fazer mais algum comentário sobre isso, cara? Eu não. Eu já tinha falado antes, gente. Tem que ter roteiro. Esse negócio de fazer escritor jardineiro não rola, não. Primeiro estágio. Aqui vão umas dicas. Primeiro e mais óbvio que a gente estava aqui falando agora, organização. Inclusive, um pouquinho mais pra frente no programa, aliás, daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas de programas pra gente poder realizar isso, pra poder, sabe, manter tudo organizado, manter tudo anotado e manter tudo, assim, preso, coeso, pra gente poder trabalhar melhor. Organização, cara, é de suma importância, porque você não pode confiar na sua memória pra revisar. Sua memória, ela tá cheia de buracos. Então, anota todas as cenas que você quer editar, todos os capítulos que vão precisar ser reescritos. Cria uma lista de quem fica vivo, de quem morre, de quem volta à vida, porque acontece isso, porque sobre cada pequena mudança que a revisão vai criar. Processo caótico pode ser maravilhoso na hora de escrever, mas na hora de revisar é um inferno, porque é muito difícil. É experiência própria falando que eu tive um processo caótico na escrita do Último Dia das Nossas Vidas, e agora que eu tô tentando organizar tudo pra revisão, é meio tarde demais, mas eu tô meio que me organizando aqui do zero, e é muito complicado. Então, tenha uma preparação de antemão, tenha uma organização de antemão, porque isso é muito importante, de verdade. Você tava falando essa questão de ter esse trabalhão todo, e é real, porque tem, senão você perde você perde o bonde, né? Você deixou passar, passou demais. É muito complicado. Assim, quando você tá escrevendo, quando você tava no fluxo, quando tá tudo funcionando, é lindo. Mas na hora que você quer voltar, trabalhar uma cena, editar não sei o quê, onde tal cena ficou? Qual área? Tá tal personagem? Esse personagem precisa mesmo dele? Não precisa? Essa cena faz sentido com aquela outra? Você não sabe, você tem que ficar caçando, sabe? Você tem que ficar correndo o texto inteiro, procurar a cena em questão que você tem. Você sabe que tem no livro, mas você não lembra onde é que tá. Aí é loucura, sabe? O processo de revisão fica muito, muito mais difícil. É um trabalho a mais que você vai ter, que você poderia prevenir já tendo uma certa organização no seu trabalho inicial. Assim, a segunda dica, pra gente fechar, né? Sabe aquela cena que você achava que tava maravilhosa, então você nem se deu o trabalho de reler ela? Uhum. Então, eu tenho um recado pra você. Ela não tá boa. Não mesmo. É bem provável que ela tenha uma série de erros que surgiram no ímpeto da escrita. Isso que a gente estava comentando. Que, assim, quanto mais animados a gente está escrevendo, quanto mais animados a coisa está fluindo, está indo. Oh, caraca, essa cena está muito legal. A gente tem esses momentos. Mas, tipo, é nesses momentos que os erros mais grotescos surgem. Porque o ímpeto da escrita é um negócio que que você vai escrevendo ali na paixão, no momento. A coisa vai surgindo, você vai escrevendo, sua mente vai produzindo a cena e você vai ficando animado com ela. E os erros surgem aí, cara. É aí que mora o problema. Depois você vai reler, tipo... Eu até conheço casos de autores que... Quando eles estão entrando nessa de... Ah, agora a escrita tá fluindo, agora tá indo bem. Eles param. Eles param e vão fazer outra coisa. Porque... Aí eles não se deixam pegar por esses, por esses momentos, eles podem construir a coisa com muito mais calma. É aquela de, assim, eu não recomendo. Tá tudo indo muito bem demais, né? Tá bom demais pra ser verdade. Porque se você for assim, nesse ímpeto, você acaba perdendo a técnica, sabe? A técnica de escrita mesmo, de ortografia, você acaba se deixando levar e depois do trabalho de revisão vai ser muito, muito, muito, muito mais complicado. Mas, lembrando aqui, gente, eu não sou contra, tipo, você escrever assim no ímpeto e tudo mais. Só que depois tem um trabalhinho, sabe, terminou a cena que você estava muito empolgado para terminar, terminou lindo, maravilhoso. Volta e relê. Ou então, assim, tem um amigo que você confia muito, que você sabe que o cara vai te dar uma opinião sincera, porque tem amigo, assim, amigo que é tão amigo seu que fica com medo de te... De te falar, é verdade. Então, você tem um amigo seu que você sabe que vai te falar a verdade, você manda essa cena para ele e fala, e aí, o que você acha? Tá funcionando, não tá funcionando? O que tá errado? Porque, às vezes, mesmo com você tendo consciência de que como eu escrevi essa cena aqui no ímpeto, na hora, talvez não esteja legal, mas você relendo, seu coração ainda bate forte por aquela cena e você não consegue analisá-la friamente. Então esse é o momento de você bater assim no ombro do coleguinha do lado, e aí, o que, que você acha? Cara, eu tenho uma cena assim hoje, eu escrevi ontem, foi ontem, eu sentei, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, vou digitar aqui. Comecei. Digitei, sei lá, 1000 palavras direto. Ah! Eu falei, isso aqui tá maravilhoso, tá muito bom, tá perfeito. Só que aí eu queria continuar. Mas aí eu falei, não, eu não posso continuar, porque eu sei que eu depois vou ter que revisar isso aqui e vai ficar um lixo, eu vou querer apagar tudo. Aí eu parei. Eu simplesmente parei. Falei, dei um ponto lá, deixei aberto e parei. Aí hoje eu reli a cena um dia depois. Eu acordei, tomei um café, né, comi aquele pão, bebi um suco, aí quando eu tava de bom humor, falei, vou reler aqui. E quando eu reli, eu trocentos, um monte de erro de ortografia, de pontuação, de texto, de concordância, assim, erros que vai passando, mas assim, o conteúdo em si, me agradava, porque foi algo que eu escrevi com amor, com carinho, com paixão, né? Então, o conteúdo em si era legal. Mas, assim, tinham diversos erros que eu preciso corrigir. E até agora eu não terminei a cena. Eu li, falei, tá bom, tem que corrigir isso tudo. Aí anotei. Depois eu volto. Aí fechei. Agora vou dar, sei lá, mais 2 dias para depois voltar a escrever. Porque tem que ser aos poucos. Se você fizer tudo numa tacada só, às vezes os mesmos erros aparecem, né, no texto. Mas isso aí foi aquele negócio, eu vou deixar um pouquinho porque o texto vai amadurecer na tua cabeça até. Assim, você mesmo vai amadurecer e depois você vai lá e vai ficar ótimo, tipo vinho. Mas, tipo assim, às vezes também pode desandar o negócio se ficar muito tempo. Você tava falando, hoje eu passei por isso, não sei o quê. Cara... Hoje está sendo um dia interessante pra gente mesmo. Hoje eu entreguei um manuscrito que eu comecei a escrever em 2016. Eu comecei e terminei em 2016, tá? Aí beleza, deixei ele lá quietinho, não sei o quê. Aí fui, mandei pra editora. Mandei. Aí, pô, a gente vai usar o seu outro manuscrito agora, porque é uma questão assim, comercial, é melhor a gente usar esse outro aqui. Tá bom. Aí lançou outro livro. E ele ficou lá. Aí, beleza, agora vamos lançar aquele que você tinha escrito, tá? Manda pra mim. Eu fui, mandei, dei uma olhada, não sei o quê. Ah, não, olha só, Clara, suspende aí, porque o pessoal tá pedindo a continuação do que você tinha escrito. Eu falei, caraca, tá bom. Vai pra continuação. Beleza, já tinha escrito, já tinha entregue, foi pra continuação. Aí, agora eu volto com arrependido, sabe como é que é? Aí eu falei, cara, aí de novo aquele mesmo manuscrito lá de 2016. Aí eu fui, peguei, aí ela foi, a gente ficou mais de uma hora no telefone, ela me falando todas as coisas que gostaria que eu prestasse atenção na hora dessa revisão. Falei, a gente tá falando de 116 mil palavras. Ai. Nossa. Ok. Ai. Tô calculando aqui na minha cabeça, mais ou menos 300 e tantas páginas, 400? 410 páginas, aproximadamente. Aí eu falei, tá, mas só que não tem como você ser pontual, você ir só em determinada situação. Porque, de repente, você já escreveu também sobre aquilo ali num outro lugar. E como eu estava aqui... no maldito Word, eu não sabia onde estava mais nada. Eu não sabia mais onde é que estavam as sequências. Eu lembro a história, entendeu? Tudo direitinho que eu escrevi, sim, eu lembrava. Mas os detalhes, eu não lembrava onde é que estava. Aí eu fui lá, caraca, foi horrível, gente. Foi uma experiência horrível. Você não tinha... Porque você virou vinagre. Nenhum roteiro, nenhum nada, é isso? Não, eu tinha, mas era, pô, uma coisa muito rudimentar. Aí, bem precário isso aqui. Isso foi, pô, bem antes do Scriven entrar na minha vida. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, aí eu fui reli. Reli foi o quê? Ano passado, na época do lançamento desse novo livro, né, da continuação. Aí, eu fui... reli e falei assim, cara, isso aqui tá uma bosta. Aí eu ficava assim, sentindo vergonha de mim. A cada parágrafo. O que que eu fiz? Aí eu fui, liguei. Aí eu fui, mandei a mensagem pra ela. Foi tipo assim, eu mandei a mensagem, ela leu. No segundo seguinte que ela leu, ela tava me ligando. Como é que é? Você fez o quê? Falei, eu apaguei. Ela, mentira. Caraca. Aí eu falei, joguei tudo fora, porque isso aqui tá uma bosta. Eu gosto da Clara. A Clara tem esses ímpetos de... ah, não gostei, vou jogar tudo no lixo. Sabe essas 410 páginas que tem muita gente que não consegue nem sonhar em escrever? Eu vou deletar. Ah, joguei fora. Eu vou deletar e refazer tudo. Eu amo isso, gente, eu queria. Aí eu falei assim, vou fazer do começo. Aí ela, tá bom. Aí eu fui, fiz, entreguei, aí depois voltou com essas considerações, tal, que ela tinha feito, que a gente ficou uma hora no telefone, e ainda tinha coisa pra fazer. A essência da história eu mantive e tal, mas muitas outras coisas eu alterei. Aí eu fui, tava comigo já tinha o quê? Uns 3, 4 meses já que ele tava comigo e ela, né, tipo, cadê o manuscrito? Falei, eu tô terminando ainda. Como assim você tá terminando? Aí entrou uma outra questão que foi o papel, que ficou muito caro. Aí eu consegui reduzir dessas 116 mil palavras para 99.100. Foi o máximo que eu consegui. Eu tirei muita cena. Tirei muita, muita, muita coisa mesmo. E, tipo assim, diálogos mais complexos, assim, eu fui mais sucinta, né? Fui direto ao ponto, vamos botar assim. Coloquei um pouco mais de intensidade nos gestos dos personagens. Todo mundo tem que aprender a cortar. Cortar, cortar é maravilhoso. Corta a cena, amiga. Se a determinada cena não tem ligação direta com o rolo, a treta do que se trata o seu livro, você pode cortar. O que não vai fazer diferença. Fazer revisão e tal, eu já tenho tipo dois personagens que eu vou tirar fora. E cenas que eu vou super comprimir. Eu tenho uma sequência de 4 capítulos que vão virar flashbacks em um. Assim. Tem que ser. Você tem que fazer, cara. E olha, eu vou te falar, foi muito, muito difícil mesmo. Foi punk, né? Não é fácil. Foi muito porque justamente passou demais do tempo. Sabe como é que é? Aí a minha cabeça já era outra e tudo mais. Aí depois também eu conheci o Scrivener, que foi o anjo da minha vida. Entendeu? Aí eu já consigo organizar as coisas. É vida, é a minha vida agora, né? A Clara virou... garota propaganda. Tipo, sabe Testemunho de Jeová na sua porta de manhã? Eu com Trello, né? É Clara com Scrivener. É impressionante. Inclusive, você já baixou o Scrivener hoje? Fala um pouquinho do Scrivener, Clara. Vai, joga o seu amor pra gente. Você já baixou o Scrivener hoje? Eu sei que você quer falar mal do Word. Fala mal do Word também. Não, porque, cara, eu passei foi um... Nossa Senhora. Olha... eu sofri demais. Demais. Conhece aquele meme? Conhece aquele meme do 13 Reasons Why? Que é o a garota olhando o sorriso, aquele maldito sorriso? É a Clara olhando pro script, né? Aquele sorriso, aquele maldito sorriso. Cara, olha só, deixa eu explicar pra você como é que funciona. Eu já tinha até te falado, mas vou contar agora pro Michael. Manda aí. Que acontece? Conta para o mundo. Você tem um mapa. É, você que né, joga RPG, então você vai entender exatamente o que eu tô te falando. Você tem um mapa onde só de você passar o cursor, você sabe o que tem em cada caverna. Tá entendendo? Que tem, quantos passos você tem que dar, o que tá escondido por trás de cada montanha e tudo mais. Assim. Nossa. É o Scrivener. Você, do teu lado esquerdo, você é onde você divide as cenas, né? Divide capítulo por cena. Só de você passar o cursor em cima, você já sabe do que é aquela cena. Às vezes você não precisa reescrever, às vezes você só precisa realocar. Só pegar uma ideia que você tinha pra baixo, jogar pra cima ou vice-versa. E ele, assim, te dá um... você pode botar referência externa, entendeu? Que de repente você, pô, onde é que era mesmo aquele site que falava sobre isso aqui? Porque às vezes você quer descrever determinado lugar ou determinado, sei lá, determinada decoração. E tudo, e aí você cria uma referência externa, você vai lá na parte das referências externas, e não é tipo, vai lá que você tem que abrir outra aba ou não sei o que, não. É, fica tudo à mão. É tipo aquele computador sistema de gamer. Programa. É prático. É, na lateral, é muito prático. É computador de gamer. Tem aquela tela na frente, duas laterais, sabe como é que é? É mais ou menos isso, só que numa única tela. Você tem uma noção geral do teu livro, total. Sendo que você ainda pode deixar assim só a parte da escrita mesmo e fechar tudo ao redor. Tudo ao redor fica escuro e você fica igual uma máquina de escrever, sabe? Isso é bem legal, essa função é bem boa. Ai, gente, socorro. É pra você esquecer que o Facebook, olha, existe, que a gente só fez isso. Existe, exatamente. Você focar no que importa. Eu nunca mais, sério mesmo, eu não quero mais olhar o Word nunca mais enquanto eu viver. Ela agarrou um ódio do Word. Porque, assim, quando você alcança um certo status na sua vida, quando você descobre que é bom, você não quer mais voltar pro... Ah, cara, depois do filé mignon, quem quer comer bofe? Ninguém quer, não. Mas, enfim... Você, Michael, tem... Ferramenta de produtividade e organização. Só uma coisa nesse mundo existe. Trello. Se a Clara é a louca do Scrivener, o Michael é o louco do Trello. Tudo bota foto. Você coloca nota, você coloca etiqueta, você coloca stickers, você coloca... Aí tem comentário, tem tudo lá, tem tudo dentro do quadro. Então, assim, é como se o Trello... O Trello, ele tem um... Eu sou super fã do Trello, cara. Eu frequento o blog do Trello pra ver o que tem de novo. O que o pessoal tá postando. Como... Cara, ele usa o premium e tudo mais. Né? Tipo, ele ama esse negócio. O Trello tem um... Até um mascote que chama Taco. Tá com o cachorrinho tão fofinho. Inclusive, gente, a gente esqueceu de avisar. O Scrivener, ele é um programa pago. O Trello, ele é gratuito, mas você pode ser premium. É, tem umas vantagens então, sendo premium. Eu sou usuário premium, porque eu uso o Trello pra trabalhar também. Então, a minha vida, literalmente, tá toda dentro do Trello. Ele tem aplicativo pra celular, que é muito bom, pra iOS, pra Android. Menos pra o iPhone lá, o Mac, não tem mais. E, assim, então, eu fico até empolgado, porque eu não consigo... Tem tudo. A gente tem as coordenações da Liga dos Betas lá. A Liga dos Betas respira com o Trello. Se o Trello cair, a Liga cai junto. Cai junto, porque a gente não sabe mais pra onde ir. Tá tudo lá. Tá tudo guardado lá, tudo organizado lá. Quem faz o quê, quando faz o quê, por que faz o quê. Tá tudo, tipo, porque ele trabalha, na verdade, o Trello, com um fluxograma. Então, aquelas colunas, você cria um fluxo de trabalho com prazo e você vê o andamento do projeto. Então, se você estiver trabalhando, usando ele, eu uso para o trabalho também, uso para o escritório, uso para a faculdade, tenho diversos quadros, eu tenho mais de 50 e poucos quadros no Trello, mas se você usa ele para organizar sua história, você consegue colocar lá ficha de personagem, você consegue colocar os capítulos que você está produzindo, as cenas organizadas cronologicamente, né? Você consegue colocar anexos, dados, enfim, você realmente faz uma grande sacola. A mesma coisa que você faz no Scrivener. Ups. Só que o Trello serve para outras coisas e não só para escrita. Ah, isso é verdade. Tanto é que eu o uso Trello, ele pra trabalhar. É um pouco mais geral. É bem mais genérico, né? Você consegue usar. O Trello, ele funciona dependendo da sua eficiência em organização. Se você souber organizar tudo direitinho, você usa ele para qualquer coisa. Eu literalmente uso ele para qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu não tenho nenhum programa de edição ou de produção de conteúdo que eu seja assim, muito, muito, muito incrivelmente fã. Talvez porque eu ainda não tenha conseguido comprar o Scrivener. Quando eu comprar, a gente vai eu e Clara ficarmos dando ataque de fangirl juntos. Então, é isso aí. Eu vou ficar aqui, então eu vou dar algumas dicas de programas grátis pra você que tá escrevendo e quer algum programa de organização. Um que eu sempre ouço falar muito bem, eu nunca testei, mas é um teste que eu vou fazer, é o iWriter. E o pessoal fala que, assim como o Scrivener, ele é um programa de organização para escritores. Para você tirar nota, para você esquematizar cenas, para você separar detalhes sobre personagem, sobre lugar, tudo organizado. Mas, tipo assim, ele, diferente do Scrivener, ele não tem uma estrutura de foco na escrita. Ele tem um esquema de escrita, mas ele é um pouquinho precário. Uhum. Então aí, já não é tão interessante quanto o Scrivener. Mas eu ele tentei, tem toda uma ferramenta de organização rolou, pra você que é montar roteiro, montar ficha de personagem, montar resumo de cena. Então, assim, pro preço que é, ou seja, que é de graça, é muito bom. De graça tem injeção na testa. Mas ainda é melhor do que o Word. Uhum, saquei. Aí tem também o Evernote. Ah, que é o Evernote. O Evernote, ele... O Trello é melhor. Eu acho que é o meu argumento. Então eu vou até me resignar aqui. Eu ia comentar sobre o Evernote, mas ouça o Michael. Porque o Evernote, ele tem muito mais cara de bloco de notas. O Evernote é tipo um bloco de notas. É um grande in memoriam. Basicamente. Sabe? Pra você guardar coisas, então... pra você tomar nota. É bom pra você tomar nota. Ele sempre te lembra das coisas. Você fala, eu tenho... Tanto é que o símbolozinho dele acho que é um elefante, né? Do Evernote. Isso, é um elefante. É uma memória e tal. Então, só pra você guardar coisas. Ele é legal, tipo, você tá na rua, teve aquela ideia do que você vai acrescentar no seu livro agora que você tá revisando ele, que você tá refazendo, você tá produzindo. Tô na fila do banco, tive essa ideia, vou botar uma cena na fila do banco também, que vai ser muito interessante. E aí, fila? Você vai no seu Evernote, você toma nota dessa cena e o Evernote, ele vai te lembrar que você tomou essa nota. Se eu não me engano, o Trello tem suporte para Evernote. Você coloca as coisas que estão dentro do Evernote no Trello. O Trello é incrível, gente. Venham pro Trello. E a gente vai aqui falar de um óbvio que a gente usa para os roteiros do Betacast, que é o Google Docs. O Google Docs, que é extremamente prático para você compartilhar textos com seu beta ou com seu revisor. Então, assim... Em tempo real, né? Na verdade, o que eu gosto dele é a praticidade e o fato de você conseguir acessar de qualquer lugar, em qualquer aparelho. Absolutamente. Isso de qualquer lugar. É fantástico. Porque eu uso o Docs para trabalhar porque... Eu digito texto, petição, essas coisas assim. Eu não preciso de muita edição. Então, os recursos que ele tem, negrito, itálico, sublinha, muda a fonte, aumenta a fonte, tá ótimo, entendeu? Eu não preciso de mais que isso. Mas ele não é tão completo quanto o Word, por exemplo. E por muito tempo... Mas olha só, se você tá trabalhando em conjunto com outra pessoa... Eu com o Michael, sim, porque... Exemplo, recentemente eu tentei entrar pra uma coletânea de contos. E assim, eu escrevi e tal no Word, que a Clara estava tentando me fazer abandonar. Eu devo abandonar logo mais, inclusive. E eu precisava revisar, eu precisava muito revisar ele pra entregar ele na melhor versão possível pra ver se eu conseguia entrar. Não consegui. Mas valeu, essa é outra história. Valeu a experiência. E o Michael e a Ellen Beijo, beijo, Ellen, que você, não sei se é você que tá editando, mas se for, um abraço. Se não for, também. O Michael e a Ellen me ajudaram muito no processo de revisão, de reler e tal. E o Michael ia fazendo edições, a gente pode ver as edições sendo feitas simultaneamente. Então, se tem algo que o cara tá mudando e você não quer que mude, você pode apagar e refazer do jeito que você queria. Ou se você gostou da edição dele, você mantém a edição dele. Então é muito legal para você trabalhar com um beta, trabalhar com um revisor. Trabalhar na produção é ao vivo do texto. Essa é a maior vantagem do Docs. O compartilhamento simultâneo, né? Sim, isso é muito, muito útil. Aí, dicas, tá aí, quer mais o quê? Agora tá é só escrever. Agora, cara, vai com tudo, vai lá, revisa, produz, escreve, reescreve, vai dar certo. Vai. Não demora muito pra revisar e vai dar tudo certo. Não demore demais. Se eu ouvir as palavras de sabedoria dela, vira vinagre. Virou vinagre, aí acabou. Aí pra retomar o ritmo depois disso é bem difícil. Mas também se você revisar no mesmo momento que você escreveu, não adianta muita coisa, porque sua mente ainda tá naquilo ali e você não vai ter refrescado as ideias. Ainda. Eu vou soltar uma analogia aqui pra vocês. Vocês estão fazendo um bolo. Se vocês tiram o bolo cedo demais, ele sola. Se vocês tiram o bolo tarde demais, ele queima. Uhum. Tem um tempo correto, entendeu? Tem um tempo médio, assim, interessante pra você tirar esse bolo. O que cada um vai descobrir. Sim, porque isso é muito das pessoas. Tem gente que prefere um tempo mais curto, tem gente que funciona melhor num tempo um pouco mais longo, deixar o texto marinar por mais um tempo. Depende muito da sua cabeça, então é um teste que você precisa fazer você mesmo. Bom, enfim, é isso, eu acho. Vamos... Porque agora é só vocês reescreverem aquilo que vocês precisarem reescrever, reler o que vocês precisarem reler, mas tomar coragem, né? Calma, atenção na hora da escrita. Espero que a gente tenha ajudado com essas dicas e cagações de regras que a gente sempre faz. É de praxe. Mas é isso. E, gente, é isso. A gente está encerrando esse episódio do BetaCast. Estava morrendo de saudade de gravar, é muito bom. Ah, estava com saudade de vocês também. Vamos marcar um rolê. Vai ser difícil para mim, que eu sou o único que não está morando perto um do outro, mas ok, vida que segue. A gente dá um jeito, a gente faz acontecer. Se vocês estão aí trabalhando na revisão da reescrita do seu texto, nada melhor que de ter um beta. Então vai lá na Liga dos Betas, vai lá, solicita o seu beta para te ajudar aí nessa jornada, porque assim, sem um beta é muito mais difícil, com um beta é muito mais produtivo o seu trabalho de revisão, de repensar seu texto, sua escrita. Até porque ele vai apontar erros que você não enxerga, né? Não enxerga, com certeza. E visitem o nosso blog, qual é o blog da Liga? Eu esqueci agora. Liga dos Betas? Visitem o blog da Liga dos Betas, procura aí no Google o que você acha. Liga dos Betas. Que horror. Eu não lembro, faz muito tempo. É muito palhaço. Vai na page da Liga do E não pode esquecer do Liga BetaCast.tumblr. Westblan também, no Facebook, liga petacast.tumblr, esse a gente não esquece que a gente fala sempre. Tá tudo na descrição, eu acho. E é isso, tá tudo na descrição, tomara, por favor, Ellen, lembra dessa vez, vamos lá. Nunca tem link nenhum, mas a gente continua tentando, um dia acontece. Gente, tchau, muito... Muito, muito obrigado. Liga dos Betas do Nia Fanfiction, pra não confundir com os fakes que copiam a gente. É beijo de luz. Gente, adorei estar aqui com vocês, viu? Gente, muito, muito obrigado. Foi incrível, foi umas dicas maravilhosas. Eu adorei gravar com vocês. Saudades. Também. E é isso. Tava com saudade. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Um beijo, gente. Tchau, falou. Tchau.